que a vida faz do teu olhar. Qual é o olho que sempre vê? É o que a distância não separa. De todo mundo, eu e você. É tanto amor que nem se fala. Mas sinto soprar o vento frio que traz o inverno e a solidão. Vencer é mais um desafio. Porque viver afasto teu olhar. Qual é o olho que sempre vê? É o que a distância não separa. De todo mundo, eu e você. É tanto amor que nem se fala. Mas sinto soprar o vento frio traz o inverno e a